Caro amigo Beatardo, o assunto é este. Vivemos hoje 120 anos da elevação de minha querida Santarém à categoria de cidade. Levamos a semana inteira a procurar dizer algo a respeito desta minha querida cidade e só encontramos um caminho. A residência de Paulo Rodrigues dos Santos, do mestre Paulo Rodrigues dos Santos, para nela receber desta fonte inesgotável, que é o cérebro sempre jovem do velho pai, nela trazer alguma coisa de importante, capaz de prender a atenção dos sintonizadores do horário, da Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Limitada. E aqui estamos, arremetendo inclusive contra o estado de saúde e o estado da alma do mestre Paulo, insistindo mesmo para que ele, em rápidas palavras, não vamos cansá-lo, ilustre a nossa programação de hoje, nossa programação que dedicamos exclusiva e inteiramente à nossa querida cidade de Santarém, no dia do seu aniversário. Mestre Paulo, com respeito e admiração, microfone da Rádio Educadora, neste aniversário de Santarém. Meus amigos, embora com dificuldade, estarei ao seu dispor para dizer alguma coisa que você pergunta sobre Santarém, né? Qual o fato histórico, mesmo que ele se situe em política ou arte, humano ou não, qual o fato histórico de maior importância, na sua opinião, para Santarém? O fato histórico de sua vivência? Na minha opinião, o fato histórico mais importante durante a minha vida foi a instalação, em 1903, se não me engano, da Prelatura de Santarém. Ninguém pode negar que foi a partir do saudoso bispo Dom Amando Palma, segundo o prelado Mocorongo, com os seus esforçados franciscanos e abnegados irmãos da Imaculada Conceição, Santarém ingressou numa senda de progresso em curso de desenvolvimento, caminhavam e caminham para o pato a pedagogia e os poderes públicos, aquela, não poucas vezes, tomando a dianteira nas iniciativas de caráter educacional e outros. O sucesso de Ops começou com Dom Amando e prosseguiu com os seus ilustres professores, Dom Anselmo Pietrula, Dom Asturiano Lovenal, Dom Tiago Rian, e toda essa pleia de dinâmicos auxiliares, sacerdotes que não se dedicam apenas ao caráter espiritual de sua função, mas a todos os empreendimentos materiais em que a igreja toma parte, como hospitais, asilos, orfanatos, escolas, colégios, ginásios, novos templos, seminários, e por fim essa maravilhosa Rádio Emissora de Educação Rural, que com suas centenas de escolas radiofônicas, com milhares de alunos espalhados por todos os afundados do Baixo Amazonas, levam até lá o combate ao analfabetismo, a maior praga que persegue o Brasil. Só essa organização seria e é uma glória para a igreja. Não resta outras tão importantes que todos soberanamente conhecemos, sem esquecê-las, os serviços sociais e os empreendimentos, catequéticas que funcionam por toda a região sob o controle dessa pedagogia. Portanto, aí está o fato histórico mais importante no dizer, no sentir do mestre Paulo Rodrigues dos Santos, que sua palavra é sempre. Mestre Paulo, tem impressão do seu livro sobre Santarém, como vai? Está lindamente. Estão tomando preço, etc. Eu entreguei a obra à prefeitura de Santarém.